A porta do castelo de Diogo vai se abrir. Vai se abrir. E monstros horrorendos vão sair. Vai ser a grande contaminação. Aí, do primeiro comando sangue bom. A porta do castelo de Diogo vai se abrir. E monstros horrorendos vão sair. Vai ser a grande contaminação. Racionais e Felipe Boladão. Já pensou? Subir o morro maquinado, foi tiro pra todo lado, mó perigo do caralho. E alguém foi baleado, aí fudeu, pelo que sei é inocente, não portava entorpecente, 12 anos adolescente, e olha o que eles faz com a gente. É chava quente, é chava quente. É um momento de desabafo que eu nem sei mais o que faço com essa situação. Digão, quero ressuscitar Tupac, quero usar cabelo black, eu me garanto no refrão, sangue bom. Faça é vir aqui na minha favela, derrubar a moral dela. Mais de 30 camburão. Então, sei que o crime não é lícito, mas deixo bem explícito que o bonde é pesadão. A porta do castelo de ouro vai se abrir. Vai se abrir. E monstros horrorendos vão sair. Vai ser a grande contaminação. Do primeiro comando sangue bom. É um espelho de revolta que eu quero que dê a volta. Que por mais que seja torta, vai ser minha reação. Então, porque tem coisas que não dá pra aceitar. Nego vem te insultar, o dedo na cara e pá. Nosso fogo assim não dá. Ah, sobreviventes da favela, acho que matam e morrem por ela. História de donzela é fora de cogitação. Passa longe de sangue bom. Então, aqui a realidade é nua e crua. Tem estranho e obscura. O que tem mais é viatura. Descer na próxima rua. Descer na próxima rua. Descer na próxima rua. Descer na próxima rua. A porta, porque a porta do castelo de ouro vai se abrir. E monstros horrorentos vão sair. Vai ser a grande contaminação. Primeiro comando sangue bom. A porta do castelo de ouro vai se abrir. Monstros horrorentos vão sair. Vai ser a grande contaminação. Do primeiro comando e sua nação. Do primeiro comando e sua nação. A revolta que eles vêm gerando já tá se proliferando, cada vez mais aumentando. Tem vários manos se jogando. Eu quieto no meu canto, continuo assim cantando. Vou versando e vou rimando. E vou se perguntando até quando uma vez por julgar por aparência. Eles tiveram a paciência de uma hora em consequência aplicar o enquadro no chão. Então, meu mano, como é constrangedor. Independente da cor, vagabundo ou trabalhador, isso é abuso de poder. Pode crer. Nós todos somos iguais, nem a menos nem a mais, e temos medo de viver. Porque, Steve, aonde acaba o seu, ali começa o meu direito de viver. A porta do castelo de ouro vai se abrir. E monstros horrorentos vão sair. Vai ser a grande contaminação. Do primeiro comando em sua nação.